Margem Sul. Qual é a última que nós temos? Hardcore! Que é que é do Barreiro? Primeira, caralho. Barreiro é fixe. Barreiro é fixe. Caralho. Bem. Vamos tocar uma música dedicada aos vossos avós. Todos sem exceção. O avô. Desculpa. O avô. O avô. Ficam pela rota. Pneu. Óleo de fígado. De bacanal. O avô soltou três pulos. Vai pessoal. Essa mão. Pariu três garfos. E eu perdeu. Nossa cabeça, descasca a batata! Uma! Uma! Uma! Uma! Bate punheta! Come o gordo! Passa forte para o pior momento! Meteu-se nas gotas! E arrancou um rato! Deixou a picha! Um gato e passou o fim de semana com quatro lavouras da com licença. Uva! Uva! Uva! Uva! Coça a cabeça, descasca a batata. Uva! Uva! Uva! Uva! Bate punheta, come iogurte.